Nosso tema de hoje é imaturidade espiritual. Quando eu vi esse título, eu me lembrei, e normalmente as mulheres dizem para nós, né, em alguns momentos, como tu é infantil, nos chamando de imaturos, né, de crianças, porque realmente muitas vezes nós agimos dessa forma. Mas o que é imaturidade? Quando nós chamamos alguém de infantil, a gente está colocando aquela pessoa numa escala mais, não mais abaixo, mas de entendimento inferior ao que essa pessoa deveria ter. Ela não está de acordo com o que ela deveria ter. Olha essa frase que eu encontrei, que fala de imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual mantém o espírito preso ao imediatismo terreno. As crianças querem tudo rápido, né? Me dá isso, eu preciso, eu quero. E elas não sabem, às vezes, elas têm que aprender, a dar o tempo para que as coisas aconteçam. E nós somos assim em muitas situações da nossa vida. Agimos dessa forma, atrelando a um círculo vicioso de ações e reações negativas. Por causa desse imediatismo, dessa imaturidade, nós atrelamos as nossas ações e as nossas reações, aquilo que acontece e nós reagimos, a um círculo vicioso negativo, devido à ignorância nossa sobre a nossa própria natureza. Nós não entendemos quem nós somos. Às vezes a gente acha que, por a gente frequentar, né, a casa espírita, a gente fala tanto da vida espiritual que a gente pensa que compreende isso. Mas nós erramos todos os dias nessa mesma situação, porque não temos a compreensão correta da nossa natureza, que é seres espirituais. E a finalidade da vida física. Por que estamos encarnados? Qual o objetivo do espírito encarnar num corpo material limitado e que, de uma certa forma, impede que o espírito tenha todas as suas potencialidades? Qual é o objetivo disso? Fazendo-o agir sem pensar nas consequências para si mesmo e para os outros. Então, por causa dessa maneira infantil que nós agimos, e várias vezes nós dizemos, né, que somos ainda crianças espirituais, porque estamos muito, muito para trás de um ponto que seria adequado. Por causa disso, nós fazemos coisas que trazem consequências para nós e para os outros. Então, muitas vezes, nós questionamos o porquê que as coisas acontecem. Por que está acontecendo isso comigo? Tem um porquê, né? Mas eu tenho que começar a parar e me dar conta. A questão do pensamento, ela é muito interessante, porque nós agimos durante todo o dia numa sequência de situações. Nós vamos emendando uma coisa na outra, nós somos tarefeiros, nós vamos fazendo isso, fazendo aquilo, e vamos fazendo sem, muitas vezes, colocar o senso crítico, a consciência naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente faz isso, a gente está simplesmente repetindo ensinamentos que nós trazemos dentro de nós. Só que muitas vezes a gente percebe que esses ensinamentos não são corretos. A gente vê os resultados que eles trazem. Então, enquanto a gente não der aquela parada, aquela respirada, aquela serenada, para observar o que nós estamos produzindo, a gente continua só na repetição. É como ele diz aqui nesse pequeno conceito, né? O círculo vicioso de ações e reações. Nós simplesmente repetimos as nossas próprias ações ou os nossos próprios conceitos sem nos darmos conta, e dessa forma a gente não cresce, a gente não vai para frente, a gente continua. A gente vê, às vezes, os relacionamentos em que acontecem, às vezes, rupturas, porque parece que um está caminhando e o outro está parado. E aí não dá, né? Não, Não dá para continuar. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa parte para uma outra situação. Relacionamento não só o amoroso, são vários, né? Os relacionamentos de amizade. Quantos amigos nós não temos tanto contato como tínhamos uma vez, porque nós temos objetivos diferentes hoje. Então, a gente pensa, às vezes, que relacionamento é só o físico. O que acontece quando nós entramos num processo doentio? Não apenas a doença física, né? Doentio, às vezes, é a questão emocional, a questão mental, que a gente fica marcando passo com alguma coisa que nos incomoda, mas a gente não consegue largar as vinganças, os ódios, as raivas. O que acontece com isso? Nós buscamos, normalmente, quando nós nos damos conta, principalmente na questão física, nós buscamos uma cura. Nós vamos atrás da cura porque quando nós restabelecemos a nossa saúde orgânica ou mental ou emocional, nós voltamos a ter as sensações que esse corpo me proporciona. E é isso que nós gostamos, né? Das sensações que o viver nos proporciona. As sensações boas, é claro. Só que os mecanismos que nós usamos para recuperar isso normalmente são mecanismos superficiais. Nós buscamos um remédio, nós buscamos uma pessoa que resolva, ou que a gente possa simplesmente colocar a culpa, porque daí a gente acha que resolveu o problema. Então existem várias formas da gente tentar essa pseudocura, mas sem transformação não ocorre. E volta lá para o início, né? A questão de se dar conta e de mudar o padrão mental, mudar a linha de pensamento ou simplesmente raciocinar de uma forma objetiva. Então a gente começa a transformar. Todos nós passamos por isso várias vezes, estamos passando e vamos passar, porque nós vamos ainda evoluir muito, não sei se nessa vida, mas com certeza em todas as outras que nós temos pela frente. É só observar como muitas coisas a gente já não admite mais em nós mesmos, né? A gente já não comete os mesmos erros. Ou pelo menos alguns a gente já não comete mais. Por que nós cometemos erros nessa reação infantil que muitas vezes nós temos, né? Às vezes a criança, a mãe precisa repetir diversas vezes para ela o que ela deve fazer, porque ela quer se divertir, quer a sensação que aquilo lhe proporciona. Nós somos da mesma forma. Nós precisamos, não que a mãe tenha que nos dizer, mas nós precisamos nos dar conta para poder fazer essa mudança. E aí, dentro disso, eu perguntei, na questão dos erros, por que nós erramos? Uma, para ter essa satisfação. Outra, por copiar modelos que nós entendemos que são satisfatórios. Ou para ser aceito dentro de um grupo, de uma sociedade. Então, muitas vezes, nós agimos de uma forma que não é a nossa, mas que é para, de repente, mostrar para os outros que nós servimos, que nós podemos participar. E isso vai totalmente contra os nossos objetivos de espírito. Quando nós não agimos de acordo com os nossos propósitos internos, íntimos, a gente está criando conflito. Por isso que existem tantas questões que acontecem nas nossas vidas. As próprias doenças, se nós formos ver, né, tudo que a gente faz gera alguma coisa. É como se fosse uma marca que fica no corpo espiritual. Quando essa marca ela é negativa, ela começa a criar alguma coisa em torno dela até passar para a questão física. Por isso que se chama de o corpo somático, porque ele é a soma de tudo que tem para trás, para dentro do que a gente consegue ver aqui. Então, a gente observa hoje, dentro desse contexto mundial que nós estamos passando, de uma pandemia, o que todo mundo quer? Que isso acabe logo e que volte a ser como era antes. Mas se voltar a ser como era antes, ia ser um problema, porque vai vir um outro vírus, vai vir alguma outra coisa que nós abrimos essa possibilidade energética para que isso aconteça. Porque nós estamos numa situação caótica como humanidade. Estamos caminhando de uma forma errada. É só a gente observar. A gente vê isso quando a gente assiste qualquer imagem, seja ao vivo, quando a gente sai na rua, ou quando a gente vê pela televisão. A gente diz, mas como é que fazem isso? Só que nós não nos damos conta que nós fazemos parte desse grupo e que nós também estamos abastecendo todo esse contexto caótico. Então, é preciso mudar, é preciso maturidade. Nós temos que começar a fazer escolhas de uma forma bem consciente, do que é bom, do que é necessário e não do que eu gosto. Talvez seja o ponto mais duro. O que é necessário para mim? Será que é a mesma coisa que eu gosto? Nós vamos nos dar conta que existe uma distância grande entre esses dois pontos. Muitas coisas que eu gosto não estão me fazendo bem em todos os sentidos. Ou não estão fazendo bem para os outros. Mas ainda assim a gente não percebeu e continua agindo da mesma forma. Até quando eu estava procurando esse assunto, uma imagem lá do tempo de Jesus, quando várias pessoas se aproximavam dele para obterem curas. Eram levados cegos, paralíticos, dores aqui, dores ali. Muitas dessas pessoas, quando obtinham aquilo que procuravam, seguiam suas vidas. Não havia uma transformação dentro delas. E não é isso que nós estamos buscando para nós. Nós queremos uma transformação muito mais profunda, que resolvam os nossos problemas de uma forma muito mais abrangente, de dentro para fora. Energia que se expanda e comece a modificar todos os nossos corpos, vamos dizer assim. Então, é necessário a gente perceber a nossa questão mental, que é muito forte. Os nossos pensamentos, quando surgem ideias, colocar elas em questionamento. Será que isso é bom? Para quem? Nos colocarmos do outro lado, às vezes, da observação. Se eu estivesse na outra ponta e alguém fizesse isso que eu estou com vontade de fazer, como eu me sentiria? Isso é uma preocupação que a gente olha lateral, porque a gente começa a olhar para os outros com as mesmas preocupações que nós temos, com as mesmas necessidades. E aí a gente começa, então, quando a gente se preocupa com o outro, a gente começa a ter um pouco dessa maturidade do espírito. A gente começa a perceber que a nossa passagem não é uma passagem simples, não é só para sensações, é muito mais. Então nós temos uma gama de oportunidades e de tarefas que nós podemos desenvolver nesse sentido.